Salve, salve, ouvintes, telefone sem fio, mais uma vez sendo carregado no seu PC, edição número 25 do nosso podcast. Hoje a gente está com o Nelson Bordello para o lançamento do Forceps Discos, que é mais um braço do coletivo, estreando a todo vapor, o coletivo que começou 2011 muito bem, com o Cine Brasa bombando e ocupando espaço legal na cidade, e agora a gente vai lançar discos também através desse braço do coletivo. Vai fazer esse lançamento com a banda parceira do coletivo Loop de Loop, e o responsável por esse novo braço também é o Léo Santiago. Salve, salve, Léo. E aí? Vamos falar um pouco aí, queria que você falasse do Forceps Discos, o que vai ser, como vai ser esse começo de atuação aí do Forceps Discos e tal. Então, começamos a Forceps Discos agora, acho que já era uma ideia desde o início do coletivo, a gente já sacava que era um caminho a ser seguido, aproveitando essa rede do Fora do Eixo, que é uma rede natural ali de distribuição. Hoje a gente consegue distribuir CD para 70 pontos no país inteiro, então acho que não tem por que não lançar discos e se utilizar dessa plataforma que a gente tem, está disponível há muito tempo. Só agora a gente está tendo condições de fazer isso, mas eu acho que começa bem lançando o disco do Loop de Loop. Os caras tocaram em São Paulo com o Jair Naves e tiveram uma repercussão muito boa. Hoje aqui em BH foi correria total de manhã, foi entrevista para a Rede Minas, de tarde entrevista para a Rádio FMG, depois entrevista para a Oi FM e na correria de novo para vir já lançar, tocar aqui em Bordello. Então é um CD bem elogiado, deu muita repercussão. Foi bom pro Forceps, bom pra banda, e a gente já sabe que funciona. Agora é planejar os próximos lançamentos. Eu acho que é caminho certo, assim, já tá dando certo, vai dar mais certo ainda. Como vai funcionar a Forceps Discos? Como que vai ser pelo menos esse primeiro processo com o Loop de Loop e os futuros processos também? Se vai ser aberto, experimental, qual que é a ideia? Então, com o Loop de Loop foi uma onda bem tranquila, a gente já conhecia a banda. E os caras estavam na vibe de lançar o disco e pedindo uma ajuda pra gente, na verdade, nessa questão do show de lançamento. E na conversa acabou rolando da gente não só fazer o show de lançamento, mas já lançar pela Forceps Discos. Então, na verdade, a gente está fazendo a distribuição, a comunicação e a organização do show de lançamento, enquanto a banda se encarregou de todo o processo de gravação e de prensagem do disco. Eu acho que o caminho é seguir aberto para negociar caso a caso, dependendo da situação de cada banda, desde que a banda seja legal e saque o que é o coletivo, como é que as coisas estão acontecendo, ou pelo menos tenha interesse em entender o processo. A gente está aberto a receber proposta, quem tiver afim é só escrever, distribuição@forceps.com.br, a gente analisa, troca ideia e vê se rola. Vocês têm algum plano de fazer lançamentos periódicos assim, ou ainda também está aberto? A gente não conversou ainda sobre periodicidade. Eu imagino, apesar de não ter sido definido pelo coletivo, eu acho que 3, 4 lançamentos por ano são é o número ideal. Porque você tem um tempo de planejar, de pensar como é que vai ser feita a comunicação disso, como é que vai ser feito o show, onde que vai ser feito. Pensar todo esse processo, até para a banda poder circular depois de lançar também. Então envolve várias áreas do coletivo. Eu acho que para esse ano, os 3 lançamentos seria ideal, é o ideal. E já pensando também que no meio do ano a gente tem 4 metal lançando disco, então já é um lançamento certo também. Acho que cabe mais 1 ou 2 vagas no máximo para esse ano. Legal, então reforcem os contatos aí para as bandas que tiverem interesse aí de participar da Forceps Discos, fazer seu lançamento através do coletivo Forceps. Então, contato direto, né, com a área que lança com a Forceps Discos é distribuição@forceps.com.br, mas você pode procurar no Twitter, Coletivo Forceps, pode ir no Facebook, qualquer lugar que você entrar em contato com a gente responde. É isso aí, valeu, Léo, pela palhinha. Bora, vamos que vamos. Telefone sem fio na cobertura do lançamento do Forceps Discos com o EP Recreio do Loop de Loop, que acabou de descer do palco e já conversou sobre o Fossil Discos com o Léo Santiago. E agora vamos começar com o Cícero, do Loop de Loop. Salve, salve, Cícero. E aí, gente, ouvintes aí do podcast aí, amigos do Fossil, amigos de BH. É só isso aí que eu queria dizer uma coisa, cara. Eu acho que, tipo, essa união com o Fossil, eu acho que vai ser muito duradoura. Eu acho que ela vai ser lifetime, vai ser ad eterno, assim. Eu nunca vi... quando eu vim pra BH, eu conheci pessoas legais, mas com o Fossil, eu vi realmente que existe um grupo de pessoas muito, muito engajadas com a música mesmo. Isso aí me deixa muito feliz, assim. Você fala vim BH, você veio da onde, cara? Ah, é verdade. Eu sou de Uberlândia, até do sertanejo de Minas, cara. É, exatamente. Do you get the picture? É tipo assim, vocês podem entender o que eu tô falando, sabe? Ah, claro. E aí, Cícero, como que foi, tipo, planejar lançar o disco e colar no Fossils, botar o Fossils Discos também na estrada, primeiro lançamento aí do Fossils Discos? O lançamento, na verdade, ele é um trabalho já de algum tempo, assim. A gente tá fazendo, em vez de uma noite específica, a gente tá fazendo um trabalho de alguns shows, assim, mobilizando pessoas pra, enfim, conhecerem o EP e paralelamente conhecerem o Fossils também. E é isso, na verdade a gente mobilizou muita gente, tem aqui o Matheus, que é o diretor artístico, fala oi aí. Boa noite, galera. Olha, o Fossils é tipo uma galera bastante engajada e o grande lance é que o pessoal mobiliza, isso é uma coisa muito legal. Eles tiram força de tudo de lado, mobilizam pra poder fazer com que a coisa aconteça. E o grande lance é que são bandas diferentes, são estilos diferentes, são, sabe, tipo, de tudo quanto é tipo, e não tem aquele preconceito tipo, agora a gente tá mandando onda de rock, a gente manda onda de hardcore, não. É a galera mandando matando a pau e, tipo, fazendo acontecer qualquer coisa, sacou? E essa qualquer coisa não é pouca coisa, é, tipo, coisa boa pra caralho, sabe? O pessoal tem um critério, eles se ligam, eles seguram a onda. Agora estão lançando, tipo, a parada do Loop de Loop, o pessoal tá, tipo, matando a pau mesmo. Não é música de pouca qualidade, o pessoal parou pra pensar nisso. E tem várias bandas, o pessoal manda ver, Fossils, tipo, segura a onda mesmo. E eles têm controle de qualidade, então confia no Fossils, que eles estão matando a pau mesmo. Isso é sinceridade. Mas vocês falaram isso, que eu fico lisonjeado. Pô, sou do Fossils. Mas aqui, vocês, como que é pra uma banda independente lançar pelo selo independente? Qual a importância de um selo independente para uma banda independente? Exatamente. Eu acho que, já ficou claro para todo mundo que, tipo assim, a questão é sustentabilidade mesmo, no sentido de todo mundo se acha... É que nem naquela música do Pink Floyd, foi mal usar o Pink Floyd. Together we stand, divided we fall. Essa coisa, tipo assim, a questão, então, eu acho que a mensagem para os jovens que estão me escutando é: encontre as pessoas certas, encontre as pessoas que você gosta, que são seus amigos. Antes falou, bicho. Parabenizando aqui, mandando ver no Fossils, desculpa, só um instante, manda ver. Trabalhe com as pessoas que são seus amigos, que você respeite, e que você respeite. Respeite, manda ver. Que aí o resto vai ser natural. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é também o espaço Nelson Bordello, que foi um casamento perfeito, Loop de Loop, Fossils e Nelson Bordello. Já não é de hoje, é de muito tempo, e eu acho que é uma casa que representa exatamente o que BH precisa, que é ocupar as lacunas que a música tradicional de Minas deixou, sabe? Exatamente. O grande lance de BH nesse cenário é exatamente a foda que ele acabou de falar, sem perder as palavras. Mas é o seguinte, o pessoal precisa de um espaço em que você possa mandar o seu som em paz, sacou? E possa seguir esse som em paz, assim, tipo, sem aquela moral de dar cristã e de poder olhar pra você e falar: nossa, você precisa de... Ah, você precisa parecer Stroke, você precisa parecer Nação Zumbi. Não, cara. Você é brasileiro, mas você pode segurar sua onda, você pode mandar a sua onda, sacou? A galera do Loop de Loop manda uma onda super legal, tipo, super brasileiro, super onda deles, não é poção de barra. E eles precisam só seguir a onda deles, e quando eles seguirem, tipo, vai rolar uma deles mesmo, eles vão seguir a onda deles mesmo, e é a vida, sacou? Agora, se você força uma galera pra seguir Strokes, se você força uma galera pra seguir Queens of the Stone Age, se você força uma galera pra seguir foda-se logo que for, sacou? Você não consegue nada, você consegue aquilo que você tá forçando pra seguir, sacou? Então, segurem a onda e segurem isso aqui, que Loop de Loop tem muito pra dizer pra vocês, e todas as outras bandas do Force, da galera que tá matando a pau, engulam isso, porque, com todo respeito, vai ser confortável e divertido. Vai lá, vai ser bom. Do caralho vocês falarem isso e tal, até pra dar o gancho aí, pra falar um pouco do EP Recreio mesmo, que vocês falassem o que, que é o recreio, qual que é a ideia e tal. É porque, na verdade, assim, é, quem conhece a gente sabe que a gente leva muito a sério essa questão da composição. E aí a gente fica um pouco preocupado com isso, sabe? A gente não quer parecer pedante, apesar de a gente ser um pouco pedante, talvez. Mas a questão que eu recreio é que, tipo, são vários motivos. Um, porque nós somos moleques mesmo, sabe? Nós estamos aí fazendo, é, fazendo merda na rua mesmo. É, a nossa vida é um grande recreio, não é que a gente não trabalhe, surge, mas enfim. A nossa vida é um recreio mesmo, a gente leva as coisas sem pretensão, apesar de levar muito a sério o trabalho. É essa questão mesmo, de se levar muito a sério em termos artísticos e de movimentação de cena musical, mas não se levar tanto a sério em termos de imagem, exatamente. E outra coisa que eu acho que o som da Loop de Loop, apesar de ser essa coisa caótica, ela ainda consegue ter esse gancho da música brasileira. E ser um pouco que a música brasileira tem que ser uma música de nostalgia. É uma música de lembrar bons momentos que você já teve. E eu acho que Recreio é isso aí, eu acho que ficou perfeito pra gente, assim. Certo, você gravou o disco, né? Na verdade, a participação que eu fiz no disco da galera foi... Eu fiz a capa, eu praticamente fui da formação original, isso é bem legal. E eu fico muito feliz de ver essa galera tipo, da Loop de Loop vendo que rola o seguinte: o pessoal grava umas paradas que são deles, e são só deles. O pessoal, tipo, as músicas deles têm uma pegada absurda de música brasileira, pegada absurda de uma música de uma porrada de lugares. E o mais interessante é o seguinte: eu acompanhei esse começo, no começo eu confesso pra vocês, eu vou falar de verdade. Eu não curti o som da banda, mas de repente, porra, vou te falar de verdade mesmo. Eu não nem queria estar falando isso parado, tipo, de boa, assim. O pessoal mandou ver, eles seguiram o som deles, não tem nada a ver com o que eles começaram, tem a ver com o que tem dentro deles, sacou? Tipo, são os caras que estão esforçados, eles estão mandando ver o que tem por dentro. E o que sai, tipo assim, na verdade eu vou te falar por mim. Eu não me importo com o que o pessoal vai se importar ou o que o pessoal vai se achar, sacou? Porque é bom pra caralho. Se alguém não curtir, se alguém não achar do caralho, é porque essa pessoa não foi feita pra curtir esse tipo de som, sacou? Tem uma galera que tá aqui dentro, tem uma galera que tá lá fora, tem uma galera que já passei isso pra caralho. Rio Grande do Sul ao Norte, eu mandei isso pro Pará, mandei pra uma porrada de lugar e a galera curtiu e falou o seguinte: se não tem uma galera que tá curtindo, é o tipo de som que a galera não curte, mas no mais, isso aí mata a pau, sacou? Tipo, isso é consistência, sacou? É consistência. E é uma coisa autoral. É o que a pessoa tá mandando, é o que rola. E engole essa, foi mal. Caralho, coração aberto aí pro Loop de Loop. Isso é muita emoção, pós-show. Muito massa ouvir isso. E pra finalizar, então, vamos falar um pouco aí do que é essa parceria Força Psico, Loop de Loop, pretende para 2011, o que vocês enxergam aí de tanto de show, de possibilidade de sustentabilidade mesmo, e de contato e tal, que é um lance mais foda. Eu acho que é quando você tem um contato com outras bandas, igual vocês tiveram com o Jair Naves, que pra mim é um dos maiores músicos da atualidade, sacou? O cara, eu sou suspeito de falar, fãzíssimo. E é isso aí, fala um pouco disso pra gente. Eu acho que o que mais me atraiu no Forceps é porque, primeiro, pelas pessoas que compõem o Forceps, que são excepcionais, eu acho que são a elite cultural de Belo Horizonte mesmo. Sabará. Ah, desculpa, não, desculpa, eu tô contando Sabará com Belo Horizonte, porque eu só vejo eles aqui em Belo Horizonte, então whatever. Mas são elite cultural mesmo, assim, desculpa outros veículos de comunicação aí, mas o Forceps realmente tem as mentes da grande BH. E eu acho, tipo assim, além disso, uma coisa que identifica a gente com o Forceps é que essa coisa mesmo de tentar partir do amadorismo mesmo e chegar a galgar coisas maiores. E a gente aprende muito com o pessoal do Forceps, que no sentido, tipo assim, você tendo talento e você tendo a vontade, você com insistência você vai chegar. Então é uma coisa mútua. Toda vez que a Loop de Loop toca pra fora, a gente vai levar o selo Forceps com a gente, porque faz parte da nossa vida. E os Forceps, eu tenho certeza que em toda divulgação vai levar o Loop de Loop. Então é uma coisa É uma coisa maravilhosa, eu acho. Assim, para esse ano de 2011, eu imagino que a gente continue fazendo esse trabalho. A gente dê a cara a tapa mesmo, mostra o nosso trabalho para os festivais e as pessoas vão ser obrigadas a reconhecer a gente pelo nosso talento, nosso esforço e nossa capacidade de mobilizar uma cena até então apática em Belo Horizonte. Mas é isso aí, valeu Cícero, valeu Matheus. Galera, mobilizem-se, por favor. O mundo não é tão estático quanto vocês pensam. Mobilizem-se e tudo acontece, isso é um fato. Vocês se viram, correm atrás, pegam tudo que vocês têm para fazer e façam. Isso é um fato. Mobilizem-se e as coisas acontecem. Sério, de coração, vai lá. Esse foi o recado do Matheus, que fez boa parte da produção do Loop de Loop. Valeu, Cícero, pela palhinha aí. O Telefone Sem Fim vai ficando por aqui nessa semana. Agradecer o Han também, cara. Eu quero agradecer o Han também, que gentilmente aceitou o nosso convite de abrir pra gente, assim. E só provou que é isso aí, que bandas de estilos diferentes podem conviver de harmonia, em alguma forma. Eu aceito essa mensagem, eu sou do... Não, é isso aí, cara. Eu sou suspeito pra falar que eu sou grande amigo deles. Então... Cara, é isso aí. Nós estamos juntos sempre. Telefone Sem Fim vai ficando por aqui mais uma vez. Se quiser acessar, toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, já está disponível. Galera... Aê! Foda! blog.force.com.br. Esse é o lugar da nossa coluna semanal, que também preenche aí o espaço da radiofônico do coletivo, que é o conector.force.com.br. E no geral, fora do eixo, nosso grande circuito aí que está fazendo essa mobilização e essa movimentação a nível nacional, foradoeixo.org.br/rádio. Lá vocês ouvirem não só o Telefone Sem Fim, como todas as produções que estão rolando aí pelo Brasil afora. É isso aí, é nóis. Valeu, Cícero. Valeu, valeu. Eu queria agradecer a todo mundo que está escutando aqui, eu posso fazer o Han e todo mundo, nossos amigos, colaboradores. É isso aí. Até mais. Conector apresentou Telefones Sem Fio.